Buenas noches, San Javier y Radio Oyentes del Mundo. Esto es Hacha y Machete en su edición número 88. Se lo vamos a dedicar a la cantautora e intérprete Marisa Monchi. Acabamos de escuchar Ben Levy del disco del año 94, Verde Anil Amarelo. Y a continuación es Kesa, que es la banda sonora de la película La Copa del Mundo es Nuestra del 2003. Esqueça se ele não te ama. Esqueça se ele não te quer. Não chore mais, não sofra assim. Porque eu posso te dar amor sem fim. Ele não pensa em querer te. Te faz sofrer e até chorar. Oh, não chore mais, vem pra mim, vem, não sofra, não pense. Não chore mais, meu bem. Não chore.

aberto na contramão. Mirei o mar, respirei o ar. Já conversei com meu coração. Não tem por que não dar certo se o universo pode caber num grão. Vamos a meter en otra etapa muy fuerte de Marisa Monchi, que es como investigadora, como intérprete de zambas, buscando siempre zambas perdidos, sus autores. Meu Canario es una canción del disco Universo Meu Redor 2006, y después en uno de mis discos preferidos que ella produjo para Bella Guarda da Portela en el año 2000, Volta Meu Amor. Pela primeira vez eu chorei, porque fui desprezado pelo meu amor. O meu barraco agora ficou desarrumado. Meu canário já não canta, com certeza se desgostou. Piu, piu, piu, piu, piu, piu. Canta meu canarinho para amenizar a minha dor. Piu, piu. Quando é noite de lua eu saio pra rua para meditar. O meu pinho faz tudo pra ver meu canário cantar. No soluçar do vento, no sussurro das folhagens, no gemido dos coqueiros, pede a ele pra criar coragem. Nem assim o meu canário canta

só quero ouvir amor dos lábios teus, o teu perfume. Quero sentir dentro dos teus braços o teu calor, tão forte quanto meu amor. Foi embora, foi embora, meu grande amor. Fiquei tão sozinho, sem um carinho, nesse mundo sem amor. Não deixe, Criador, eu sofrer assim. Faça voltar esse amor pra mim. Volta, volta, meu amor. Quero sentir novamente o seu calor. Volta, volta, meu amor. Quero sentir novamente o seu calor. Cantar esta doce melodia Teníamos un zambiña más guardado que es espectacular, esta melodía también con Bela Guarda da Portela, y ahora viene su colaboración con Jorge Drexler del 2021, Vento Sardo. sobra com coco, bala, juquinha, algodão doce manjar. Venha pra cá, venha comigo, a hora é pra já. Não é proibido, vou te contar, tá divertido, pode chegar. Vai ser nesse fim de semana, manda um e-mail para a Joana. Não precisa bancar bacana, fala para o Peixoto chegar aí. Diz todo mundo convidado, é só chegar. Mas toda a gente tá liberado, é pra dançar. Toda a tristeza deixa lá fora, chega pra cá. Acabamos de escuchar dos versiones en vivo, una de la canción de Poise del 2014 y después No he prohibido. En el 2022 grabó el disco Portas y tiene esta colaboración con Seu Jorge Flor para mejorar, que tiene una letra espectacular. Quando você pensa que tá tudo errado e negativo e que ainda vai piorar. Pra todo mundo a vida é difícil, mas todos fazem seu sacrifício pra melhorar, pra melhorar. Lá vem o sol para derreter as nuvens negras, para iluminar o fim. E a luz do céu para inspirar os seus desejos, para fazer você encher o peito e cantar. Ah, oh, oh. Fazem seu sacrifício pra melhorar, melhorar. Lá vem o sol, para derreter as nuvens negras, para iluminar o fim do túnel. E a luz do céu, para inspirar os seus desejos, pra fazer você encher o peito e cantar. Errado e negativo e que ainda vai piorar, piorar. Pra todo mundo a vida é difícil, todos fazem seu sacrifício pra melhorar, melhorar. Lá vem o sol para derreter as nuvens negras, para iluminar o fim do túnel. Céu, para inspirar os seus desejos, para fazer você encher o peito e cantar. Oh. alentado esse lugar que vai e pousa mesmo e acaba a música. Porque eu gosto da coisa do quando a música tem começo, meio e fim, né? Sabe? Vamos fazer um final pra ela. É, um final. O roteiro. É, essa coisa do parece que é ser preguiçoso, né? A pessoa, o final parece que a pessoa tem preguiça de fazer um final pra música. Né, cara? Acho que não tem começo, tem que ter um final. Então, e o começo? Atenção, preparativos agora para a separação do primeiro estágio. Tarde, já de manhã cedinho, quando a névoa toma conta da cidade, quem pega no violão sou eu pra cantar a novidade. Quantas lágrimas de orvalho na roseira, todo mundo tem um canto de tristeza. Graças a Deus um passarinho vem me acompanhar cantando bem baixinho. Já não me sinto só, tão só, tão só, com o universo ao meu redor. Laiá, laiá, laiá. Universo Merredor sonó del 2006, Y después tienen como un disco de grabaciones inéditas, así como caseras. Esta fue la que vamos, acabamos de escuchar, Villegal, de Carlinhos Brown, grabado en 1996. De glória nesse lugar. Vem comemorar, escandalizar. Ninguém vem me namorar, vou te namorar. Vamos pra avenida desfilar, a vida carnavalizar. Na Portela tem mocidade imperatriz. No Império tem uma vila tão feliz. Veja a flor, vem ver a porta-bandeira. Na Mangueira tem morenas da tradição. Aproximar, estou ensaiado para te tocar. Repique teu corpo, surdo escutou. E o meu coração burim. O ica de meu, será que era eu? Quando ela passou por mim, na na na na na na na na na na na na. Carnaval, y escuchamos una canción del 2004 con los tribalistas. Carlinhos Brown era uno de sus socios en este emprendimiento con Arnaldo Antunes. Y también ahora vamos a continuar con otra de esas grabaciones de los

Del disco Memoria, Crónicas y Declaraciones del 2004 vamos a escuchar O Que Me Importa. Y después, para los más como yo, originales, fans de Marisa Monchi, vamos a escuchar Para Veras Meninas y Preciso Me Encontrar de su primer disco del año 89. Não há razão pra lhe querer. E agora com vocês, Candeia. Rastro do seu caminhar. La canción que escuchamos recién es de César Méndez, que se llama Carnalismo, también de tribalistas de esa agrupación que armó Marisa Monchi. A mí me encanta esa canción. Hay una versión que descubrí ahora también por Caetano Veloso, pero la de tribalistas es impresionante. Ven que se quis, después de todo, ainda ser feliz. Mas já não há caminhos pra voltar. E o que que a vida fez na nossa vida? O que que a gente não faz por amor? Mas tanto faz, já me esqueci. Depressa. aparecer um dia, como se fosse uma rosa fugidia. Fez dos meus sonhos esta louca fantasia. Ainda sinto seu perfume encantador e nos meus lábios os teus beijos sedutores. Perdoa, meu amor, perdoa, perdoa se me tem amor. Se quiso, ¿no? Del 89, temón, temón, temón. Después, Perdóname, amor, más reciente, y del mismo disco vamos a escuchar Satisfied. Você me deixou satisfeito. Nunca vi deixar alguém assim. Você me livrou do preconceito de partir. Agora me sinto feliz aqui. Quem foi que disse que é impossível ser feliz sozinho? Vivo tranquilo, a liberdade que me faz carinho. Caminho, não tem pedras nem espinhos. Eu durmo sereno e acordo com o canto dos passarinhos. Eu durmo sereno e acordo com o canto dos passarinhos. Thank you. Balanza Pena escuchamos del 94, pero George Benjur la había grabado en el año 1963, no tenía la menor idea. Sin embargo, ahora vamos a seguir con su tema para mí. Fue lo primero que conocí de Marisa Monchi porque Oscar de la Renta, el diseñador dominicano, presentó en la Argentina un desfile con esta canción, se llama Lenda das Sereias y Reina do Mar. Manjar Ogum te mara boca e ala e soba. Sonó de Noche na Cama. Esa es muy yo la letra. Sigo pensando. Bueno, y próximamente a Primera Pedra. A ti. Poros, para aceitar, basta oferecer. Para que adiar um desejo de alguém que lhe quer tanto beijo? Quem de vocês resiste a uma tentação? Quem pretende? Quem ousaria Del mismo disco escuchamos Cantinho Escondido, del año 2006, de Infinito Particular. Y a continuación, Calma. Música. quase nada. Tempestade em copo d'água. Eu não tenho medo do escuro. Sei que logo vem a alvorada. Deixa a luz do sol bater na estrada. Ilumina o asfalto negro. Ilumina o asfalto negro. Não faz assim. Não diga que não vai. Que não me beija. para mais ninguém. De quem espero que aquela jura não tenha ido para mais ninguém. Mais ninguém, ninguém, mais ninguém, ninguém. Sua boa educação. Nos dias que tem comida, comemos comida com a mão. E quando a polícia, a doença, a distância ou alguma discussão, yeah, yeah, yeah, yeah. Nos separam de um irmão. Sentimos que nunca acaba de caber mais dor no coração. Mas não choramos à toa. Não choramos à toa. Nessa tribo ninguém quer a sua catequização. Falamos a sua língua, mas não entendemos seu sermão. Nós rimos alto, bebemos e falamos palavrão, mas não sorrimos à toa. Não sorrimos à toa. Aqui nesse barco ninguém quer a sua orientação. Não temos perspectiva, mas o vento nos dá direção. A vida que vai à deriva é a nossa condução. Mas não seguimos à toa. Não seguimos à toa. Volte para

Seo Seso, ¿no? De Carlinhos Brown, pero en la versión de Marisa Monchi. Nos despedimos, que tengan una hermosa noche con uno de sus temas más conocidos también, Oyoche das Meninas y Severina Chiqui Chiqui. Não quer mais vestir de pão. Ela só quer, só pensa em namorar. Doentada.